Eu levanto meus olhos para os montes, de onde virá meu socorro, ó meu Deus? És tu o eterno, minha força, minha alma, Criador dos céus, da terra, dos lugares. O eterno meu guardião, ele vela por mim. Jamais ele dorme, ele está sempre aqui. O eterno minha sombra, à minha direita ele está. Nos dias de sol, na noite ele me protege. Ele não permitirá que eu vacile. Meu coração está em paz, eu sei que ele está aqui. Ele não cochila, ele é fiel. Em cada prova eu me entrego à sua voz. O eterno meu guardião, ele vela por mim. Jamais ele dorme, ele está sempre aqui. O eterno minha sombra, à minha direita ele está. Nos dias de sol, na noite ele me protege. Ele guarda minha alma, ele é minha luz. Em cada passo ele é minha oração. De todo mal ele me liberta. Desde agora para sempre eu me rendo a ele. Ele me protege.